Artigos originais. Educação e Emancipação em Gramsci, Reflexões para o Serviço Social. Autora, Bárbara Oliveira Rosa. Mestrado no Programa de Pós-Graduação em Serviço Social pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Campus de Franca, SP. Atualmente como professora substituta na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Autora, Eliana Bolorino Canteiro Martins. Doutora em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica, SP, docente do Departamento de Serviço Social e líder do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Serviço Social na Educação, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Campus de Franca, SP. Autora, Jéssica Sanches. Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Serviço Social pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Campus de Franca, SP. Autor, Tiago Rodrigo da Silva. Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Campus de Franca. Mestre em Serviço Social, 2015, pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Campus de Franca. Assistente Social graduado pela Universidade de Ribeirão Preto, 2009. Docente substituto do curso de Serviço Social da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Campus Uberaba, MG. Resumo: artigo trata sobre a relevância de Gramsci na educação, correlacionando essa temática com o serviço social. Trazendo a perspectiva crítica de educação gramsciana para o profissional de serviço social. Em uma sociedade baseada por um ethos burguês, de valorização do consumo, do lucro, do individualismo, do egoísmo, como compreender a possibilidade de uma educação oposta à ideologia dominante, construída a partir da emancipação humana? Baseando em Karl Marx e Gramsci, trabalhamos um conceito amplo de educação. Para responder a esse questionamento, realizamos uma pesquisa bibliográfica em obras de referência sobre o pensamento de Gramsci e sobre educação e serviço social, abrangendo as temáticas educação, serviço social e nos aprofundando nos pensamentos de Gramsci. O método utilizado foi o materialista histórico-dialético, visto que Gramsci era um teórico marxista. Através da pesquisa conseguimos observar como necessitamos construir uma educação voltada para a emancipação humana, trabalhando a educação na perspectiva gramsciana, trazendo elementos para discutir a dimensão educativa de forma crítica na formação e no trabalho profissional do assistente social. Colocando o assistente social como um intelectual orgânico, visto que sua prática contribui para a transformação dos sujeitos sociais, através da dimensão educativa, mostrando o compromisso dessa categoria profissional com a classe trabalhadora e, consequentemente, com a emancipação humana. Palavras-chave: emancipação, educação. Gramsci. Serviço social.